Nigali, he sent me the magic. Mó da hora te trombar no baile. O 9S tá maravilhosa. Cê disse que não gosta de rosa. Reparei sua unha decorada e também as suas tatuagens, que te deixa bem mais destacada. Eu sei que você sente saudade do carinho, da pegada e dos tapas. Homem diz que quando vê uma foto não mexe contigo, eu finjo que acredito. Também digo que não sinto nada, e se fala seu nome já mexe comigo. A gostosa de piscina no umbigo, bola um beck e já solta o sorriso. Se me olha no olho eu duvido. Se você não acorda comigo, eu sei que eu bebo muito, fumo muito. São backs e backs, vejo muito, são flashes e flash. Faço bloquear da rede, apaga da média. Mudo o feed, o papel de parede, apaga tudo, os vídeos que nós fez. Sempre muda a expressão no seu rosto, se assunto com a amiga e fala de ele. E talvez sua melhor opção é seguir o baile. E a minha também, nós é maturo e maior de idade. O foda é seu, te trombar e se bater vontade. Você não quer metade, eu não quero um talvez. Mó da hora te trombar no baile. O 9S tá maravilhosa. Se disse que não gosta de rosa. Reparei sua unha decorada e também as suas tatuagens, que te deixa bem mais destacada. Eu sei que você sente saudade do carinho, da pegada e dos tapas. Ou talvez sua melhor opção é seguir o baile. E a minha também. Nós é maturo e maior de idade. O foda é seu, te trombar e se bater vontade. Você não quer metade, eu não quero um talvez.